Aí, gente, todo mundo no ronca-ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. É, Nandão, é muita emoção. Dá pra voltar, ó, Martinho, pelo amor de Deus? Martinho, né? É. Pelo amor de Deus. E vem mais um pouquinho também, por favor. Vai, vai. Aí, gente, todo mundo no ronca-ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Rapaz, isso no eBay vale um dinheiro, hein? Mas a noite é histórica, não só pela presença do Canastra aqui, dando início à comemoração de um ano do Ronca Ronca na UFM, como hoje, dia 27 de março, é uma data pra lá de querida. Hoje é aniversário de muita gente que mora no nosso coração, tá ligado, Nandão? Claro, claro. Por exemplo? É. O meu amigo que mora lá na minha rua, Joãozinho, tá. Grande Joãozinho, a lenda. Grande Joãozinho, Renato Russo. Renato Russo, pô. Ricardo Trajano, meu queridíssimo amigo total, hoje em Belo Horizonte, provavelmente ligado no programa da gente. Minha mãezinha hoje. Um beijo. É. Eu respeito, hein, cara. Tia Cecília. Cecília. É. Um beijo grande, querida. Olha o respeito, hein. Essa vozinha metalizada é assim mesmo ou é um evento, um efeito Blip Perry que você tava usando na mesa aí? Não tá gostando, não? Não. É, Marcelinho, tá com o microfone aí? Bota a boca no bocal. Aí. Brasil. Dá uma... De repente é interessante para a nossa audiência nós apresentarmos, né, quem são os componentes do Canastra, por onde a rapaziada passa. Vocês têm muitos projetos paralelos, né? O Renato já falou de um deles. Uhum. Então seria bacana a gente dar uma passada nessa história do Canastra, que está chegando ao segundo disco, mas tem muito tempo ralando, né? Uma banda do Rio, mas que se você aí no Acre... Se Opa. Interessar pelo som, eles vão a pé. Vamos, mole. Vamos. É a turma que rala mesmo, não tem frescurinha não, né? É, aqui, cara, na banda, todo mundo tem uma outra coisa paralela mesmo. O Marco toca no Céu na Terra e no Locomotivos. É, o Renato toca no Tremendões também, e era do Acabou do Tequila. É, o Fernando toca na Big Trap. E toca no aqui no Canastra. O Madaleno toca em casa. No Cisco Trio. Madaleno toca no Cisco Trio. O Madaleno é arquiteto também. Ele constrói muitas coisas. Construiu o Teatro de Céu. Foi o Madá que fez aquilo lá. É tudo culpa dele. É tudo culpa dele, bicho. E o Edu, pô. O Edu é da Big Trap. Antes de qualquer um de nós termos qualquer projeto, o Edu já tinha Big Trap. Há muito tempo, já uns 10 anos. Tava no saco do nosso pai. É. Que isso, olha o 21 primo. Anos, ó, a Big Trap tá fazendo 21 anos, vai inclusive ter um show, né? Vai ter um show de... Deixa eu falar uma parada, não, posso falar? Lógico, posso falar? Claro, você é o que comanda aqui. Sabe que Fernando Oliveira, o guitarrista, e Marquinho, do trombone, a gente é amigo de infância lá de Niterói. Ah, é. E por coincidência fomos nos encontrar aqui, no Ronquinho. Tá, entendi. A gente brincava muito lá no Campo São Bento. Brincava de quê? Opa, brincava de quê? Clima bom. Brincava de médico. Tu não esqueceu, hein, bicho? Agora, Renato, como a gente literalmente está falando para o Brasil, para o planeta inteiro pela internet, está falando, Bruno, pela internet? Mas para as cidades próximas a Recife, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e como nossa torcida tem um número gigantesco de pessoas que fazem música, interessadas por música, de repente, como essa história de vocês serem uma banda, né, tipicamente carioca, por mais que vocês tenham essas abordagens... de som que não tem fronteira, como é a coisa de um grupo, seja mineiro, né, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, ralar como vocês ralam e se projetar em outros estados, essa coisa de... Tem tido mercado com uma banda como Canastra sair do Rio, por exemplo? Cara, é... Você diz de mercado independente, assim. É, de lugar pra tocar, receber convite. Cara, isso é uma parada que tá sempre oscilando, assim, sabe? É... Enfim, no Rio, por exemplo, tem casas fechando e tem casas abrindo, assim, sabe? É uma parada assim, pra gente, por exemplo, no Rio, a gente consegue muito mais tocar, ganhar uma graninha tocando, por exemplo, do que ir pra fora, porque nós somos uma banda de seis e isso tem um custo, né, de passagem, embora a gente não, como você falou, a gente não é muito fresco, assim, pra... Enfim, mas tem uma parada de passagem, de hospedagem e tal, não sei o quê. Tem muita gente, tem uma galera envolvida no Brasil inteiro tentando criar no Brasil um circuito independente. Algo que funcione, que dê alguma grana, que tenha uma certa qualidade, assim, dos espetáculos, sacou? E que independa da grande mídia, assim, de televisão, de rádio, ou enfim, daquele esquema mainstream. Então, isso é bacana você falar. Como eu disse, a gente tá falando pro Brasil. Por exemplo, Belo Horizonte... É isso, tem um lugar... eu queria que você desse exemplos assim de festivais. Pois é, Belo Horizonte tem um lugar que é do cacete, a gente vai tocar lá dia 10 de maio, que é a Obra. Que é um lugar que, pô, já existe há quanto tempo, Edu? Uns 10 anos, mais, sei lá, né? Que é um lugar pequeno, sabe? Mas que leva a banda, sabe? De uma galera também, o público que frequenta a casa também é uma galera interessada em coisa nova, sabe? Em correr atrás de som, enfim. Então, assim, existem lugares, sabe? Aqui no Rio mesmo, pô, tem a galera da Casa da Matriz, sabe? Enfim, me ajudem, por favor. Não quero ficar a noite toda falando. Não, de repente, fora do Rio, esses festivais que acontecem, de repente é interessante. Esse pessoal que hoje faz música e que é muito jovem... Por exemplo, a gente lançou o nosso primeiro CD por um selo de Goiânia. Entendeu? Isso. Apesar da gente ser do Rio de Janeiro, porque Goiânia tem uma cena... Roqueira, assim. Muito forte, muito forte, independente, assim, sabe? E a gente, cara, tipo, tirando o Rio de Janeiro, assim, o lugar que a gente toca, assim, que a gente tem mais público e é muito bem-vindo, muito bem recepcionado, por exemplo, é Goiânia, sabe? Entendeu? Que é um lugar que tem uma cena bacana, tem uma galera lá envolvida, assim, que faz shows regularmente, tem dois festivais por ano. Ó, rapaz, sabe? não se esquece lá do Juiz de Fora também, rapaz, aquela mineirada lá, rapaz, aquela gente adora a gente, adora a nossa banda Canastra. Ai, lá é bom demais, show seus. É bom demais, show seus. É verdade,

Agora olhe bem, olhe. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Ronca, ronca. Agora o início dessa música aqui é uma estupidez, né? Dá pra cantar, hein? Absolutely nothing. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Edwin Starr, War. What is it good for? Absolutely. É uma aposta, mas... Ah, rolou uma aposta? É. Opa. Eu tenho um disco do Edwin Starr. Espetáculo. Olha só, como o programa literalmente está sendo construído ao vivo aqui, a relação das músicas do que a gente está tocando é completamente psicodélica, né? Chamberlain total. Então a lista a lista do que nós estamos mostrando aqui, tanto os títulos das canções mostradas, né, pelo Canasta, quanto a trozobada que eu estou tocando, amanhã no site do Honka Honka e no site da OFM. Né, nós, enfim, mostramos o é, que... corre atrás aí, bicho. É, pois é. Isso aqui é uma coletânea da Motown, logo depois do Edwin Starr, entra The Spinners, que é o Stevie Wonder com os caras cantando. Que é todo... Quem conhece o Paul Weller, Style Council, olha, se você não ouve, Marcelinho, a voz do Paul Weller cantando essa música. Ouve. Tem que aparecer a voz e já ouve ele cantando, né? Mas é impressionante aqui, tá falando. Não, mas cadê a voz dele? Não tô ouvindo nada. Não, mas isso é impressionante. Só instrumental. Só no instrumental você já ouve a voz do Paul Weller, olha só. Esse tá é o canso total, isso. Mas não é não? Fala, Marcelo. Fala no bocal. Eu tenho esse disco, cara. Você tem tudo, Marcelo. Esse porra. Disco porra. É um disco que tem umas meninas com cabelo black power, é loiro. Qual disco dessa época não tem umas meninas? É, é demais. Até é. Os da Furacão 2000 também. Eita, já que eu falei nele, aqui, ó. Eita. Jukebox is called a play. All the records in the hip-hop rate. Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Vai aí, Edu. Ah, o Dr. Smith. Crepúsculo de Cubatão. Kitnet. Opa. Ouvimos o Jam aqui ao fundo. That's Entertainment. Antes, Pretty Green. Mas deixa eu voltar aqui com o Spinners, que puxou essa trozalba toda, né, cara? Ah, não, esse é o War. Para dançar, hein? Dançar dançando, hein? Depois do Spinners, Canastra ao vivo, hein? Vamos falar, vamos falar. Olha a batera. Olha o vocal. E é Steve Wonder total, ele faz tudo. Steve Wonder só não canta, se é que ele não canta. Né? Dá pra cantar, né? Dá pra cantar, dá pra cantar. Vai rolar um coralzinho, Canastra, hein? Vai, Marcelinho, agora, hein? É pra cantar mesmo, mano. É muita emoção, né? Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Vem cá, vai ter promoção afinal nesse programa? É, tem que ligar o microfone. Tem agenda. Agenda, vamos à agenda vamos então. Vamos à agenda. Muito bem, 31 de março, rapaz, 23 horas até o Paris, Sequelândia. Tu vai lá? Lógico. Pois é, dia 31 de março, 23 horas, Avenida Passos, número 7, ali na Praça Tiradentes, em frente ao Teatro João Caetano. Nelson e os Gonçalves, mais Sequelândia, com Didi Shake e MP Boys, DJ Guts e Mohamed. Guts é uma lenda, né? Vai ter campeonato de air drum. O Guts tem um selo que, certamente, ele... Abre o microfone lá para a rapaziada do Música para 62. Exatamente, falou. Que é o nome de selo mais espetacular da face da Terra. Quem? O Guts, é música para meia dúzia. É o nome mais espetacular que existe. Pô, e Nelson Gonçalves é uma grande banda, cara. Rapaz, o Maurício da Barraça da Ribeiro, onde eu passei a tarde de sábado inteira lá, ele e o Marcelo, ele me deu uma música totalmente romântica dos Nelson Gonçalves, que ele falou assim, não existe programa no rádio que vá tocar essa música. Eu falei, ele tocou, a coisa é pesada, mas de repente terça-feira. Pois é. Pô, é se o serviço boa, de mano. Bordo continuar hoje aqui, terça-feira. É muito boa, aqui, não, mas essa versão você não conhece, não, cara. É, o negócio é. Pô, eu não ouvi, mas. Não, é cascudo, eu sei que é cascudo. Então é isso. Dia 31 de março, 23 horas, Cepelândia. Manda um beijo pra Severino aí, cara. Seva, querido, dê aquele quadro, Seva, tá devendo, hein? Um beijo grande. Ah, eu posso mandar um beijo também? Ó, muitos anos de vida para o Ronquinho. Mãe, pai, pra você. Mais horas de programa. Olha só, Severino. É isso aí. Seva. Chapa quente. Ciclo de palestras, debates, enfim, sobre a indústria da música, com essa coisa da internet. Amanhã, dia 28, no auditório da ESPM, aqui essa no Rio de Janeiro. Essa coisa da internet é tipo Romário, assim. Tsunami. Romário, como é que é essa coisa do milésimo gol? É assim? É tipo isso, tsunami, essa coisa toda. Entendi. Red Bull Music Academic Info Sessions 2007, nigga. Durante os meses de março e abril, Red Bull Music Academy, aquela... Também você foi lá nesse negócio do Red Bull? Rapaz, Red Bull, de palestras. Eu não fui. Então... Vai ter Benegão, Fred 04, Lúcio Maia, Rio de Janeiro, quando que vai ser isso? Esse é o evento que o Bruno participou, né? Exatamente. Hoje. Várias cidades aí, Belém, Fortaleza, Recife, Goiânia, Brasília, São Paulo e por aí vai. Tem as datas de algumas delas? Tem, por exemplo, em Belém dia 28. Por exemplo, assim, as rádios onde o Ronca Ronca está ao vivo agora, tem alguma? Recife, dia 4 de abril. Ah, então. Tá bom pra você? Tá ótimo. E por aí vai. Olha só, bom pra nossa torcida também, nós ouvimos aqui entre uma e outra... Um compacto 7 polegadas enviado pelo Marcelo Caipirinha lá de Leeds. A banda tem o título de Pop Up e a música Chinese Burn. Como eu disse, a relação das canções mostradas aqui, a relação estará amanhã no site da Oi FM e no site do Ronca Ronca, né, cara? Mais alguma coisa na agenda? Não, agenda não. O Man tá pedindo pra eu falar as mensagens direito. É, pois é, isso é contigo, né? Ana Carolina querendo saber se vai ter bolo. E, enfim, por aí vai. Vinícius Bonfim. Ah, o Cristiano Ottoni tá querendo saber se o selo, aliás, se o disco sai em abril, lá pela outra coisa. Sai em abril. O disco da abril. Gente? Exato, Man. Pô, chega de falsas promessas, né? Tá na hora de sair. Tá, e tem data? Abril. Qual a data? Pois é, deve sair tipo lá pro dia 15, assim, por aí. Beleza. Ô Nando, seria possível você voltar a agenda ali na sua planilha de custos? Manda. Dá mais uma passadinha no evento, por favor. Qual? Esse da Red Bull. Red Bull Music Academic Info. Enfim, durante os meses de março e abril, Red Bull Music Academy coloca a produção musical brasileira em debate nas Info Sessions. Presença de Benegão, Fred 04, do Mundo Livre, Lúcio Maia, mais uma galera, pessoal, DJ Dolores. Enfim, é um ciclo de debate sobre essa questão da música brasileira, produção musical, etc. e tal. Sei. Você quer as datas? Eu gostaria, né? Então. É a informação completa, que nem assim, você passa para algum amigo assim, Canastra vai tocar. Canastra, terça-feira no Rio de Janeiro. Sim, mas onde? A que horas? Quanto custa? Não? A gente pode averiguar isso aí. Tem que averiguar. A gente passa depois. Uma salva de palmas para o Brunão aqui, pelo amor de Deus, o homem da produção. Virou a M, hein? Vem cá, vamos a mais uma ao vivo com Canastra? Vamos lá. É música nova do primeiro disco? Pô, a gente ia tocar uma música do primeiro disco. Nosso primeiro disco chama Traz a Pessoa Amada em 3 Dias. E o nome dessa música é Diabo Apaixonado. Vamos lá. Soube, mas nem liguei. Por aí, o mais novo comentário é que o diabo está apaixonado. e logo quem se dizia tão malvado agora suspira de amor e vive desligado. E quem um dia teria imaginado que isso pudesse acontecer com o diabo? Sabia que só mesmo uma mulher poderia fazer mal a qualquer homem. Por acaso você acha que o diabo estava imune ao feitiço por ele inventado? Ninguém consegue conviver com amor não correspondido. Uou, uou, uou. Por acaso você acha que o diabo estava imune ao feitiço por ele inventado? Ninguém consegue conviver com amor não correspondido. Uou, uou, uou, uou. Muito bem, muito bem. Fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ô, Marcelinho, segura a onda aí. Volta ali, por favor. E faz esse efeito que você fez aí com esse saquinho de amendoim. Dá um volume ali pra ele, por favor. Dá pra voltar o finalzinho, Marcelo? Dá pra puxar o final? Vamos de novo, vamos final. De novo. E na hora do efeito do Marcelo, a gente dá uma segurada na mão só pra... Tá, as duas últimas. Pra dar destaque. Pelo amor de Deus. Say what? Come on, Sam. Yeah. Educated man from the motherland. You see, they call me a star, but that's not what I am. I'm a jungle brother, a true blue brother. And I've been to many places you'll never discover. Step to my side, suckers running hot. É muita emoção, viu, Nando? Você viu essa, cara? Nem Elvin Jones ousaria fazer um negócio desse com o Marcelo fez aqui, cara. Ô, Nando? Sim. A gente não fez a perguntinha, né? Ah, é. O Marcelo tem que fazer, né? Não, ou então o precisa Renato. Fazer? Precisa fazer? Precisa, claro. Ele valendo o livro The Dark Side of the Moon, os bastidores da obra-prima do Pink Floyd, lá da Jorge Da. Aliás, queria mandar um agradecimento aqui para Jorge Da, editor. Maiores informações, www.zaar.com.br. E informações sobre o livro. Enfim, a gente vai fazer a pergunta, valendo até meia-noite. O Renato está providenciando, né, uma perguntinha para você faturar o livro. Ó, já que amendoim é o principal alimento que nós temos hoje aqui, que tal perguntar, Renato? Oi. Para nossa torcida, qual a sua marca predileta de amendoim? Não. É muito sério? Não, essa pergunta não vale? O Anderson gostou da pergunta. Não, eu tinha pensado numa coisa referente ao... o Romário, o Gomil, sabe? Não, não, tá tão na moda isso. É, não, mas vamos deixar ele fazer o Gomil primeiro. É. Aliás, eu tô aqui com a banda inglesa 999, em homenagem ao quase meu. Homicide, o nome da música. Vou tocar hoje. Olha, olha, olha a lenda chegando aqui, maluco. Jill Jill. Eita. Muita emoção, hein, clima, cara. É o Beckham aqui da UFM. É, eu queria, posso mandar um abraço? Claro, claro. Pra galera do Nervoso e os Calmantes, o Kiko, Alberto, o Sérgio, que estão ouvindo a gente. E o Benjão? Boa. Benjão não tá. Por falar em ouvir, Nando, logo no início do programa, a gente pediu para a nossa torcida mandar a mensagem de como o som do canastra tá chegando. É, bateu alguma... Não, tá bom, rapaz. Aqui, segundo a Ana Carolina, o clima tá bom, o Man também dizendo, mas o Man tá me criticando, falando que eu tô lendo muito mal as coisas aqui. É, já tava na hora de você se tocar, bicho. É mesmo, mano. Passa pra outra. Ele tá pedindo falar que você comente aí a possível volta do Jam, pelo amor de Deus. Não, o Jam vai voltar só em Paul Weller, é mesmo? Paul Weller. Que X-Burro ia sem queijo. Então mano. É isso aí, ouviu aí, mano? É, Vinícius Bonfim, o clima tá bom. Olha o baixo. Faz um solo de baixo aí, Edu, pelo amor de Deus. Aí, ó. Olha a grosseria. É, maluco. Bruce Foxton, vai lá. Isso que vocês não estão nem vendo, como é que ele tá tocando essa parada. Pois é, aí... Quem mais? Alberto Júnior. Fica a Vanessa ali de Salvador, nada? Já, mas ela tá com problemas lá, velho. Conexão, na essa vida? Coisa toda. É, não sei, pode ser. Não. Mas enfim, a gente pode ir pro... Zé de Nova Holanda, nada? Não. Nova Holanda, rapaz. Agora tá a gente pode ir pro break. Podemos ir pro break. É Jefferson Airplane, tá em BH? Yeah. Airplane, curtiu o Plastic Fantastic Lover que a gente tocou terça-feira passada, gravado em Woodstock 69 pra você, meu amigo? Ah, gostou? Ah, tá, obrigado. Vai apertar aí. Hein? Oi, aqui é George Israel e eu sempre tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. Um abração.